adorar Jesus. O que Ele deu sua vida por você. E não é nada mais precioso que querer. É isso aí, meu irmão. A presença de seu ser em você. Você que tá no mundo. Olha que lindo. Adorar Jesus. Venha para Cristo. Porque Ele deu sua vida por você. Ele está a te chamar. Ele está a te chamar. Profetizamos salvação pra toda a cidade. Pode colar com nós, aqui não tem celebridade. Aqui só tem mano louco, santo e separado, combatente do bem. Vencendo o diabo, ministério, Atalaia, Herdoso, linha de trem. Fique aqui, colegar, voltando a chapa quente. Na presença de Deus, os anjos na altura. Você que tá enfermo, Jesus ministra cura. Obrigado, Jesus Cristo, por ser o meu pai. Eu sirvo a Jesus Cristo. Sai fora, Satanás, porque hoje eu tô bolado. Sai fora, meu irmão, é melhor tu correr. Senão tu vai pro chão, por aqui quem comanda é Deus, o grande altíssimo. Satanás, corre teu lugar, é lá no lixo, porque eu sou renovado pelo sangue de Jesus. O mesmo que morreu por nós naquela cruz e levou a iniquidade, todos os nossos pecados. Agradeço ao Pai, eu morri no asfalto por estar aqui cantando para o Rei. Pula, sai do chão, crente, agora é tua vez. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Você que tá no mundo e não sabe o que fazer, venha pra igreja para você ver como funciona a festa dos crentes. Você é meu convidado, irmão, vem colar com a gente. Que toda honra e toda glória seja dada a Jesus, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Ele que morreu pra nos dar a liberdade. Estamos aqui na sua presença de verdade. Então pula, pula, pula e sai do chão. Pula, pula, pula e sai do chão. Vem se divertir com Jesus no coração. Vem comigo dançar esse refrão. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Os crentes daí, quero ver sair do chão. Na presença de Deus, bate na palma da mão. Jesus, o que Ele deu sua vida por você. E não é nada mais precioso que querer. A presença de seu ser em você. Olha que lindo, adorar Jesus. Profetizamos salvação pra toda a cidade. Pode colar com nós, aqui não tem celebridade. Aqui só tem mano louco, santo e separado, combatente do bem. Vencendo o diabo, ministério, Atalaia, Herdoso, linha de trem. Fique aqui, colegar, voltando a chapa quente. Na presença de Deus, os anjos na altura. Você que tá enfermo, Jesus ministra cura. Obrigado, Jesus Cristo, por ser o meu pai. Eu sirvo a Jesus Cristo. Sai fora, Satanás, porque hoje eu tô bolado. Sai fora, meu irmão, é melhor tu correr. Senão tu vai pro chão, por aqui quem comanda é Deus, o grande altíssimo. Satanás, corre teu lugar, é lá no lixo, porque eu sou renovado pelo sangue de Jesus. O mesmo que morreu por nós naquela cruz. Seu ser em você. Olha que lindo, adorar Jesus.